O maior aniversário de todos os tempos. Está chegando. Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Aniversário dele! Do Promoter. Atrações confirmadas. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Retrô. Lendário Ruby. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter na Via Show. E essa vai bamburrar! Pra começar, pra pegar a patroa e ir pro salão dançar. Essas músicas bem agradáveis. Aí, casarão, boa noite pra vocês. Ótima festa, o Franginha chegou! O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Ser cantor é só dizer pra não. Você zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Já batendo aqui um papo com o Carlitão, viu, galera? Galera de Bragança que vai comparecer dia 10, no aniversário dele na Via Show. Ele já tá organizando aí vários ônibus pra comitiva da, aqui de Bragança, da Pérola do Caeté. Até porque ele é dessa terra. Tem que ter todo mundo ao ladinho dele pra cantar os parabéns. Como é que é? Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino. Nosso amigo Negão, Catapulta, um abraço a você. Bora, Negão! Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia. E só lhe ver de dia pra você ser feliz. Vira comitiva, carroça é peça. Já iniciou as fronteiras, um mês das férias. Já estão por aqui, um abraço a vocês. Um abraço do Franginha. Soldado bancário, garçom ou chofer, eu paro de ser. E ser, cantor é só dizer pra não morrer. Meu único amor. Tchim, tchim. Meu parceiro Alonso, direto de Mosqueiro, ele é a celebridade, a mulher do pão de rosa da por aqui. Eu quero ver a galera lembrando dessa sequência aí, ó. Aqui é o Lúcio CDs. Essa sequência aí, o Silvaninho, meu Deus do céu, Capanema. Silvaninho, toda a galera. Um abraço do Brasil, a carroça! Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado. Cavanhaque, a Driga também por aqui. Diego Mesquita, alô, Alan Sedutor! Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado. Essa, que beleza, bora casarão. Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu posso te obrigar a me querer na sua vida. desenganos, sei, acontecem, desenganos. Nosso amigo Paulo do Golfe também, um abraço a você. Tá por aqui. Cabeludo, barbudo, topete da área, o trio se encontrou. Bora, Bragança! Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, quem sabe. E aí, espetou Carlinhos? O tempo coloca tudo no seu lugar. Vou te esperar ou não? Luxuosa. Quem sabe? Aquilo que tem que ser, será. Aí, Carlito. A Úrsula Vidal, a nossa secretária de governo, ah, ela chega e fala assim, ó. Uhul! Chega e diz, dá o recado. Luxuosa Carroça da Saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Carroça da Saudade. Perdoa por ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado. Meu Deus do céu, galera, lembrando, tá no salão aí, sapecando, como é que é? Perdoa por eu ter me declarado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Esse salto, eu tô de bem. Cabeludo e barbudo, a dupla fiel das fronteiras. Eu quero, eu não posso te obrigar a me querer. A sua vida. E aí, Ponte Rosa? Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você. Sabia o Caritão desde cedo fazendo corpo a corpo? Amanhã, na casa dos seus amigos aí. Você tá só de boa, só da água mineral, é verdade. O tempo coloca tudo no seu lugar. Como é que é, galera? Bora dançar! Se vou te esperar ou não. Quem sabe, quem sabe. Aquilo que tem que ser. O telefone é fácil de dizer adeus. Por causa desse telefone aí, Alonso. O telefone não pode olhar nos olhos teus. Telefone do babuíno. No telefone você tem coragem e me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por cima esqueceu que você já foi minha. Wellington Franzinha comandando. No telefone você não sente a minha dor. E me desmonta do jeito de dizer alô. Nossa carroceira, Bruna. O Amorinha também, toda a comitiva de Macapá. Um abraço pra vocês. Estão aqui, vieram dar o ar de sua graça. Dizer adeus por telefone é covardia. Carroça da Saudade. A carroça. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Meu amigo Cleiton Móveis. Pra quem só de boa. Toda a comitiva também. Tá juntinho com o Caritão. Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Vem dizer adeus aqui no meu olhar. O telefone você não sente a minha dor. Nosso amigo Marquinhos, também de Paraupebas. Alô, Michael, do Depósito. O Enel, o Cerca Elétrica, rapaz. O nosso amigo Ronaldo também, o homem da carga pesada. O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia. Desculpe, mas vou desligar. Sequência pra lembrar. Desse jeito não vou aceitar. Aí, Atila Promoções. Porque não foi. Tertúlia no almoço, hein? Bacana. Que eu te conheci. Lá na fazenda do peito de pombo. Pode crer. Desculpe, mas vou desligar. Será ao vivo do Toninho com o Maluquinho. Se você quer mesmo terminar. Desliga esse telefone, vem dizer adeus aqui no meu olhar. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, com coração tão puro e carinhoso como eu. E essa vai do Átila Promoções para a Carla. Aí, Carla, te liga. Que cante em noites de luar canções para você, que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou, educado e generoso como eu e cheio de amor, meu amor. Bora, Alonso, bora dar uma suada, hein? Ah, meu amor, duvido que você vai encontrar pra namorar um cara... Galera de Bragança, galera Marcelo, da Pérola do Caeté. Rapaz. Que galera maravilhosa, hein? Dançando ao som da Luxuosa. Carroça da Saudade. Luxuosa. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, Lili Confeitaria, um nome de emoção, Elo Shake, Cavalo Distância, que cante em noites de luar canções para você, que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Essa música aí, nosso amigo Cavanhaque, lembra lá de um Big Brother inteiro. Outro romântico como eu sou, educado e generoso como eu e cheio de amor, meu amor. Bora, Gogo Boy! Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro, educado e pacífico e só Cavanhaque, o homem do uísque em todas na carroça. Mas sou bonito por dentro, educado e pacífico, e só um pouco ciumento. Pega até doido, puxa patrão, vamos pro salão agora, hein? Que música pra ideia agora. Como é que é? Bora dançar o som da Luxuosa pra você, Casarão! Eu tanto preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver e viajar no tempo. DJ Wellington Franjinha! Quero teu carinho, pois estou sozinho e no teu colo eu vou deitar. Nosso amigo Lúcio do Flaminguinho, um abraço a você. Aí, Kleber, grande Klebson Móveis. Tá por aqui, um abraço a você. Tá por aqui, curtindo o nosso animal. Como eu queria ter você um dia somente pra mim. Aí, meu búfalo! Vem, amor, comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Meu amor, sentido. DJ Gatão também, toda essa equipe de Macabá, um abraço a você. Um gritinho aí, Bandeira, bola, bola B, como é que é? Carroça da Saudade. Eu também preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver e viajar no tempo. E a Suzy? Quero teu carinho, pois estou sozinha e no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. E amigo negão do Catapulta,

acalmou o homem. Ele simples, com uma rede, um violão. Ela não sabia de nada, nada, nada. E ele oferecendo tudo pra ela. No fim das contas, o cara era milionário, Suzy. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Uma sequência aí pra você lembrar aqui no Casarão da Saudade, em Bragança. É o mês das feras. É Júnior! Aqui é Lúcio Cedês. O Trilhão Seu Branco também, o nosso conselheiro tutelar de Vila Americano e Santa Isabel. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. O vinho que embriaga é o pão de cada dia. Eu era tão feliz, juro eu não sabia. Aí, Simone, direto de Capanema. E nada é mais difícil que me ver. Comitiva de Macapá, também por aqui, um abraço, curtindo a nossa saudade legal, galera relembrando, galera de Macapá, como é que é? E nada é mais difícil que me ver sem ti. Vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulha, inspetor, mergulha! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Alô, você mora Ponte Rosa? Eu não tenho medo. Mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Se joga no verão, se joga na luxuosa. Vem com DJ Franjinha. Aqui é tudão. Banda MC de sucesso. Carroça

Emerson Branco, tem até assessor agora. Marcelo Araújo registrando imagem aqui no Casarão da BR. Bora Bragança, bora Bragança. Amigo Rai Costa, da Oficina RC, diretamente de Belém do Pará. Um abraço pra você, tá bom? Tamo aqui, um grande abraço do Aido Branzinha. Abraçando também meu amigo Fernando da Estrela Tour, também da área. Um abraço do Branzinha, tá curtindo a luxuosa. A carroça. Baby, se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o meu conselho. Nosso amigo Josias também, o nosso amigo Márcio também, tá juntinho aí, ó. Os moleque da engenharia. Sugar baby love, não quero te ver triste. Só na manhã, é a carroça da saudade. O amor que a gente faz, parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Ali não esquece que Merino Pará tem o aniversário do Carlitão, tá chegando, viu? Vai ser lá da Via Sol. Carroça da Saudade, lendário Rubi, Saudade, Príncipe Negro, Sideral Digital. O maior aniversário do mês de agosto. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto e eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim. Diego Mesquita, curtindo a carroça na moral. É amor sem fim entre você e eu. Alan, o sedutor das meninas. É amor sem fim. Muita saudade, fale Alan, eu lembro dessa música aqui, ó. Vai matar na gara, vai Alan. Égua do som, meu irmão. É doido. Segue o fluxo, casarão. É Bragança. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Diz, volta. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu pranto. É a cara de coração. Carroça da Saudade. Queria te encontrar. te fazer sofrer. Meu coração é sedutor. Meu coração está clamando. Olha, amigo do frango, como é que é? Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu. Seu amigo Marcelo Araújo, um futuro vereador de Santa Isabel. Tá por aqui, só de boa. Olha aí, Lúcio. Sem ter você, complexo. Que o cara chega àquela conclusão, né? Como é que é? Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Aí, Atila, como é que é, garoto? Só é da boca pra fora e você diz que me adora. Atila Promoter, o carroceiro do ano. Não quero mais viver assim. Tentar me iludir com este amor, eu sei que você nunca me amou. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Sei, nosso amigo Josiel, do posto de Molas. Nosso amigo Neguinho também veio dar o ar de sua graça. Um abraço da mola do Rio Zílio. Aqui da Luciosa, abraço. Quem ama não faz assim, não faz. Já descobri tudo em você. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser. Saudade é com a luxuosa, Tini. A bola pra canção. Diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Oh, DJ Bebidas. Diga, de bebidas aí, um abraço do Franjinha. Toda a galera, toda a família por aí também. Alegria, tá por aqui. Fazendo parte da nossa festa. Bora dançar, bora pra dança. Carroça da Saudade. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro Táxi, também o Kiko. Táxi, o nosso amigo Galo Pescado, um abraço a você. galera, a gente estamos trabalhando com volume reduzido, na verdade respeitando as normas da Polícia Civil, Militar e também a nossa vizinhança. Mas segue o fluxo aqui no Casarão da BR, dançando ao som da Luciosa. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. O Clebson Móveis também. Um abraço a você. Aí, garçom, a mesa aqui ao lado direito. O nosso um homem de Bragança tá na área. Kleber Promoções. Um abraço a você. Aí, Kleber, eu e você, você e eu. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Saudade legal pra você aqui no Casarão. Vamos nessa, Bragança! E bora curtir, saudade! Eu vi você pela primeira vez. Logo nasceu um amor tão lindo assim. Eu não pensei em entregar meu coração, mas a você, meu bem, entreguei. E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois. Faz feliz meu coração. Te amo, querida. Eu preciso de você. Só você, meu bem. Só você. Eu quero sempre estar nos braços teus pra sonhar com paraíso pra nós, vivermos de amor. Eu não preciso mais pedir nada também, pois tudo. Em Pantera, o espetor que é o Vitor Grito. E aí, meu irmão? Daqui a pouquinho, o Círio de Santa Isabel, a Luciosa, no Juronense. Quero ver todo mundo lá. Um paraíso pra nós. Vemos de amor e paixão. Bora, nossa, Santa Isabel, bora! Cadê o garçom? A trazer 5 baldes de cerveja. Estou louco. O grande Kleber Promoções. Hoje ele falou, franjinha, eu bati 1 milhar. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu respiro, espetor, não te amestrua. Não preciso mais pedir nada também. Pois tudo que eu quero eu encontro em você. Só em você. Gelada aqui pro Federal. Meu amor, ali do ladinho. Só você. Meu bem, meu amor. Bora, mesquita. Essa pratinha aí, ó. Ele manda lá pra pedreira. O amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. Mauritinho, perto da Ponte do Galo. E recebi de você um adeus tão tristonho. e vi sumir aos pouquinhos. Silvaninho, o nome da emoção, dá por aqui um abraço, homem de Capanema. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeite e me ama como eu sempre quis. E mostro a pele e dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Já tô sabendo que o Ciro de Caratatel até o lendário, mais uma aí do Kleber Promoções. É verdade, sucesso, viu? Pode crer, vamos embora, casarão. E a gente vai detonando. Bora pra casa, pra casa. E recebi de você um adeus não estranho, e vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Nosso amigo Sérgio da Casa de Polpas. Mas acontece que jardineando uma polpa de Bacuri. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. E aí, Ponte Rosa? Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Bora ver, galera. Vamos dançar. Como é que é? Joga nossa agenda do verão aí no telão, pra galera ir acompanhando. Quando estiver pertinho, visitando sua família, visitando os amigos, pra você dar um chega e dar aquele passeio de luxo na luxuosa carroça da saudade. Aí, Marcelo do telão, joga a agenda aí pra galera acompanhar. Deixa eu te amar só um pouquinho. No telão, a nossa agenda, viu, gente? Quero vocês todinho dando aquele passeio de luxo. Acompanhe nossa agenda no telão. Embaixo do sofá, se a cama quebrar. e tudo. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Luxuosa Carroça da Saudade. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. E é um som da GPSK aqui de Bragança. Um abraço a você. Sem você. Sinta-se à vontade, viu, parceiro? Pode querer, um abraço no Franjinha. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. Aquele almoço agradável na Chácara do Barbudo. Mais tarde, hein? Aquela tarde de domingo legal e o Jogo do Brasil passando na tela. Eu sei que você também pensa em mim. Alô, Pingo, um abraço. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você aí, Alan, fim de papo aqui na Curuzu. E não vamos mais separar. E a saudade rolando. Todo mundo vai curtindo aquela saudade agradável. Nesse verão, antes de cair na folia, tome Eporex, um suplemento vitamínico em flaconete que contém a colina, uma poderosa substância que, além de proteger seu fígado contra azia, má digestão, vai também eliminar as gorduras acumuladas e manter os bons níveis de colesterol. Por isso, não esqueça, antes de cair na folia e no dia seguinte, tome Eporex e o seu fígado vai agradecer. Eporex, você encontra nas melhores redes de farmácias, drogarias e varejo. Pedidos, máxima distribuidora. Eporex, todo mundo toma.